audiência. Rede Brasil. Has one. Rede Brasil FM, uma emissora da Amazônia Comunicações Limitada. ZY1 955, canal 266, 101,1. Estúdios, a Rua Adelino Gomes Caetano, 420, Leme, São Paulo. Transmissor no Parque Sérgio Jorge Mansur. Rede Brasil FM. A diferença está no ar. O programa Elas já vai começar. Elas estão chegando. Bate-papo, entretenimento e muito alto astral. Começa agora o programa Elas. Patrocínio Store by Graziella Autoé, o melhor da moda masculina e feminina. Cláudia Neves, nutricionista. Reprograme seus hábitos saudáveis. Braga Automecânica, o melhor para o seu carro e sua segurança. Estúdio Stella Hair, a beleza dos seus cabelos nas mãos de quem entende. Body Sex Shop, tire seu relacionamento da rotina. Karina Carreira Pilates e Fisioterapia, sua saúde através do movimento. Face Doctor, estética de rejuvenescimento facial e corporal. Madeira Nietzsche, é muito mais do que você imagina. Imobiliária Casa Aqui, referência em venda e financiamento imobiliário. Supermercados Beltrão, economia de verdade, quem compara, compra aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quartou novamente, gente. Que prazer estar aqui com todos vocês. Hoje nós não estamos com a presença do L masculino, né? Verdade. Hoje sim, hoje teve com quem ficar. É, hoje o Telzinho teve companhia lá. Então hoje tá com os homens lá. Tá com os homens lá. Tá com o titio, tá com o vovô. Mas tá se bom. O telefone tocar, a Camila sai correndo. Boa noite, gente. Boa noite pra todo mundo que está nos ouvindo aí pelas ondas do rádio, pela internet, pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos pra mais esse programa Elas. Isso aí, gente. Passa rápido, não? Passa, a semana uma passa. Uma semaninha assim, ó. Nossa, voou. A sua passa rápido, Paula? Voando. Não dá sempre tempo, né? Não. Falou que o dia tinha que ser 48. Exato. Eu atendo o cliente até as 10 da noite. Isso. Não, mas se tivesse, você ia falar que precisava de 60. É, normal. A gente não para. É. Essa é a mulher, somos elas, né? Faz mil coisas. A Camila, tempo. Mesma coisa. 6 horas, falou: olha, eu vou começar adiantado, né? Pra gente ir umas 7 horas. Começou, deu mamar. Aí a rota, aí faz cocô, aí quer mamar de novo, aí faz dormir. Quando nós vimos 7 horas, vamos embora correndo, acreditamos no horário. É igual a amiga falou, né? Arrumar criança pra sair é um evento, né? Sempre. É um acontecimento histórico. Fala. E a sua tá com quantos anos, Paula? 5. E Paola ainda tem 5. É assim, né? É a mesma coisa. É sempre, né? É a profissão mãe. Né? É, sempre. É. Depois que pari, nunca mais dormi. Nunca. Não tem assim, mais sossego. Essa. E a gente segue. Mas que missão maravilhosa. É o maior amor, né, do universo. Isso que eu falo, esse mês de maio é um mês abençoado, com né? Certeza. Um mês assim que tem que ser dedicado todos os dias, tem né? Tem que ser muito comemorado. Tem, porque realmente mãe é a coisa mais bonita do mundo. Ai, e vocês que são mães depois vão saber o que é ser avó. Que nossa. É... A Sueli fala isso sempre. Sua mãe fala isso mesmo? Fala. Não tem. Não, não adianta, não existe. E estraga a avó, estraga 100%. Porque esse é o intuito da avó. Estraga, né? Nada. É. Estraga. Vai se preparando, Camila. Estraga. Que é assim. A gente mima, né? Aí é bom demais, é verdade. Paula. Eu chego em casa com ele e fica todo mundo assim, ó. É, vamos, gente, vamos agir, vamos fazer alguma todo mundo abobado, parado. Como com aquele meio metro, que confusão que é pronta, né? Ele é maravilhoso, né, gente? É bom demais, né, Paula? Bom, gente, hoje o assunto é pra quem quer ter sua casa própria, pra quem vai casar ou pra quem já casou, quer sair do aluguel. Então, o assunto hoje nós vamos tirar todas as dúvidas com a Paula. A Paula Ferreira, ela é proprietária da imobiliária Casa Aqui e correspondente da Caixa. Então vai dar pra tirar todas as dúvidas nossas aí. Como que a gente faz aí? Vamos sair desse aluguel, né, Paula? Com certeza. Chega dinheiro, né? Jogado exatamente fora. Eu costumo falar pros clientes que não é pagar aluguel 30 anos, é pagar sua casa 30 anos. Exatamente. É isso aí. Então, vamos tirar todas as dúvidas. Vocês têm dúvida? Já aproveita, manda aqui pra gente, que a gente vai respondendo aos poucos. Enquanto isso, vamos falar aí do cinema? Temos o sorteio, um par de ingressos pro Cine Avenida. E pra você participar do sorteio é muito simples, é só mandar o seu nome completo para o 99357-0770. Se tiver também alguma dúvida, pergunta sobre o assunto financiamento, também é nesse mesmo número. Uhum. Mas então, para participar é muito simples, tá bom? Vou repetir o número: 99357-0770. E o que tá passando, Mônica? Olha, sabia que tem agora da história aí da vida da Amy Winehouse? Ah, Back to Black, a Marisa Bela, né? Vive a Amy Winehouse, tá em cartaz. Olha a história. Bacana, né? Doidinha essa doidinha menina. Doidinha de tudo. Doidinha, e tinha muito pela frente. Tinha muito pela frente, né? Mas doidinha. O que mais que tá passando, Moniquinha? Aí terror, né? Quem gosta, o destino está nas cartas. O tarô da morte. Ai, meu Deus. Garfo também nós temos aí. Você sabe que eu não fui assistir ainda esse The Chosen. Os Escolhidos. Dizem que é maravilhoso esse filme. Eu ainda não fui assistir. Eu preciso aí, que tá em cartaz ainda, né? Ainda tá, né? A gente isso, tá aqui. E agora o inédito é o Planeta dos Macacos, que é o novo aí, né? O Reinado. Esse daí também aí a saga dos planetas do macaco que não acaba, né? É igual do King Kong, é o King Kong do bem, King Kong do mal, King Kong com Godzilla, sem Godzilla. Ah, eles vão criando tudo, né? Só pra manter a tradição. E no cinema é uma delícia, não, gente? Eu falo que hoje em dia a gente tem internet, faço tudo, mas eu gosto de ir no cinema. Ah, cinema não, não tem como, né? Combinação cinema, pipoquinha. Chega aquela pipoca deliciosa. Aquelas telas gigantes. Aquela telona. Uma poltrona gostosa. O quente deles. É. Tudo bom. Então, se você quer participar do sorteio de um par de ingressos, manda aí o WhatsApp pra gente no 99357-0770. Bom, o assunto hoje rende, então vamos começar. Rapidamente, Paula, conta pra gente quem começou com a imobiliária Casa Aqui, como começou. Eu sei que vocês estão, acho que há 17 anos, é isso? Vai fazer 14, dia 10 de julho. 10 de julho, faz 14 anos. Nós somos 9 de julho, 5 anos. Quatro anos. 10 anos a mais vocês. Exatamente, um pouquinho mais. E a imobiliária Casa Aqui nasceu da ideia. A minha mãe, a Sueli, foi gerente da Caixa por muitos anos, né? Aí ela se aposentou. Eu tinha uma profissão totalmente diferente do que eu faço hoje em dia, né? Não tem nada a ver que eu fiz faculdade de letras, eu dava aula de inglês. Uhum. E nasceu da ideia que eu falava: mãe, eu quero trabalhar com algo da Caixa sem estar dentro do banco. Então, foi aí que nasceu. E aí, a gente teve o convite do gerente geral na época, que era o Evandro. Até a gente viu ele recentemente, que das Casas do Jardim Flórida, ele ainda atua no ramo, na parte habitacional. Uhum. Ele nos convidou para abrir o correspondente. Na época, o correspondente, o papel dele era só pegar, colher os documentos do cliente numa pastinha e levar até a Caixa. A gente não tinha autonomia nenhuma em sistema. Então, começou disso. E aí, os depósitos de materiais de construção, na época, chamavam a gente, passava a documentação do cliente, e a gente levava só até a Caixa e ganhava por isso. Entendi. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a autonomia do correspondente, a gente faz tudo no sistema, o cliente só vai até o banco para assinar. E hoje em dia, uma aprovação de crédito de um financiamento, eu faço pro cliente em 24 horas. Nossa, olha, tá fantástico. Poxa, processos de financiamento no início nosso eram feitos assim, coisa de 6 meses, 8 meses. Hoje em dia, se a pessoa tem um imóvel novo usado, eu faço em 20 dias. Nossa, gente, olha que diferença. Mudou muito. É fantástico. Eu falo que a gente que viveu toda essa mudança, hoje em dia comemora, porque vê o quanto você pode realizar o sonho do cliente num curto espaço de tempo. E o Paula, deixa eu te falar uma coisa. A imobiliária Casa Aqui, além de ter essa parte com a Caixa, vocês também trabalham com venda e locação. Isso. Tá. É, imobiliária Casa Aqui, nós somos há mais ou menos uns 9 anos. Veio então da necessidade dos clientes comparecerem até o escritório, eles faziam a simulação, tudo, mas falava assim: eu não tenho imóvel, como que eu faço? Então nós decidimos, né? Fiz o curso de corretora de imóveis, a Sueli também fez. Hoje em dia a gente tem a nossa equipe. Eu acho bonitinho, ela trabalha, ela fala com a mãe é a mãe. É. A Sueli é a mãe. Eu acho tão bonitinho. Minha mãe fala, ela fala assim, mas você fala diferente. Eu falo: mãe, eu aprendi a dividir. É, e você chega na casa dela, é mãe, ô mãe, ô mãe. A gente discute os problemas do escritório, não, normal, como né? Eu e o Wagner também, imagina. Não tem como. Mas é, e aí nessa da necessidade do cliente vir até a gente e a gente não conseguir atender esse cliente 100%. Então, por isso, aí nós nos tornamos corretoras de imóveis, montamos a nossa equipe, estruturamos a imobiliária. E hoje em dia, tanto o correspondente já tem um nome há mais tempo, mas a imobiliária Casa Aqui hoje tá com uma popularidade enorme na cidade de Leme e na região. Porque eu tenho clientes da região também que procuram a gente para fazer o financiamento aqui. Que legal. Bacana, que legal. E, bom, vamos lá então. Consórcio. Como funciona essa história de consórcio para construção, para compra de terreno? Pode ser para imóveis comerciais, pode ser para residencial. Como que funciona? Pode. O consórcio da Caixa, ele tá um produto incrível. Uhum. A Caixa reformulou todo esse produto há pouco tempo, tá? A procura de consórcio nosso aumentou no início do ano passado. Então, a partir disso, o pessoal começou a conhecer mais, porque a Caixa reformulou e começou a divulgar mais. E, em contrapartida, eu como correspondente, né? Na verdade, o consórcio imobiliário e de alto, eu sou uma das poucas na região que divulgo, porque eu acredito muito no produto que eu tenho. Falo que quando a gente tem, a gente acredita e consegue vender sem melhor para os clientes, né? E é um produto que, assim, ele é fantástico, por quê? Em relação ao financiamento, a gente consegue ter uma parcela, metade da parcela de um financiamento, tá? Então, enquanto num cliente eu tenho 2.000 de parcela de financiamento, no imóvel médio, alto padrão, com esse mesmo cliente eu consigo fechar uma carta de crédito para ele de 1.000 e pouquinho. Então, ele já é fantástico por isso. E um financiamento de 30, 35 anos, a gente consegue reduzir esse prazo quase pela metade. Nossa, então, ele é fantástico. E a pessoa pode usar o consórcio para o que ela quiser. Por exemplo, o consórcio imobiliário. Para reforma, para construção, para compra de terreno, para aquisição de terreno e construção. Para ela ampliar um cômodo na casa dela, para ela comprar um imóvel comercial, para ela comprar um apartamento, o que ela quiser. Na área imobiliária, ela pode utilizar o consórcio dela. E o consórcio de alto, também, que está imperdível, que ele não tem juros, né? Diferente de um financiamento, que você vai financiar um carro, você paga dois. Exato. O consórcio não, ele só tem a taxa de administração, que é diluída no período dele. E a carta funciona como investimento. Ela corrige, conforme ela corrige, dá uma diferencinha na parcela, mas bem pouco, em relação à valorização dessa carta. Certo. Então, é interessante, por quê? Porque o cliente consegue ver que a carta dele está valorizando, ele paga uma parcela menor, metade de um financiamento de banco. Sem dúvida. E consegue adquirir o bem dele com rapidez hoje em dia, porque nós oferecemos total assessoria, eu faço o estudo de grupo do cliente, tanto imobiliário quanto de alto, e esse cliente consegue ser contemplado num curto espaço de tempo. Aliás, segunda-feira tive uma cliente contemplada no consórcio imobiliário. Ela fechou comigo em agosto do ano passado, foi contemplada. Olha, que maravilha. Então ela vai poder pegar o dinheiro pra começar. E ela vai quitar um financiamento que ela já tem, porque ele pode ser pra isso também. Ah, pra quitar financiamento. Financiamento. Que legal. Então a pessoa financia e paga uma carta de crédito. O saldo devedor dela chegando no valor da carta de crédito, ela é contemplada e quita. Fica só com a parcela do consórcio, que não tem juros. Nossa, que beleza, não? Nossa. Incrível. Ô, Paula, digamos hoje uma pessoa que ela tá ali, ela paga aluguel, ela vai casar e ela quer pensar em começar comprar um terreno, por exemplo. A gente vê lá que vocês falam muito assim, ó, financiamos sua construção, quitamos seu terreno, concluímos sua obra. Como que funciona tudo isso? Eu chego lá na imobiliária. Sim. E vou conversar com a Paula, com a Sueli ou com os seus doutores e a equipe do correspondente. Sua equipe toda lá. Como que funciona? Eu quero comprar um terreno. Sim. O que que eu tenho que ter de documentação? Quanto que eu tenho que ganhar? Quanto que eu posso... um terreno custa 50 mil. Quanto que eu tenho que ganhar para poder financiar isso? Mais ou menos, uma simplificada. Para a pessoa que tá lá em casa conseguir entender. Poxa vida, mas será que eu ganhando um salário mínimo, dois salários mínimos, será que algum dia eu vou conseguir? Não, consegue. Consegue. Eu acredito que o primeiro passo é entrar em contato com a gente. vou solicitar alguns documentos para conseguir fazer uma simulação. Uhum. Porque a simulação, o pessoal tem muita essa dúvida, até que você falou, Nalu. Ah, tem uma tabela de simulação? Eu sempre falo não. Porque o simulador da Caixa, ele leva em conta a renda da pessoa. Se ela tem mais de 3 anos de registro para ela ter desconto, né? Desconto do FGTS. Se ela tem valor em FGTS. Se ela tem independente, né? Se ela tem filho menor de 18 anos, dá desconto na taxa de juros do financiamento. Ou se, por exemplo, é um casal, mas só um tem renda. A esposa entra como dependente também. Data de nascimento, principalmente. Então, tudo isso eu vou construir essa historinha, colocar no sistema da Caixa e fazer primeiramente a simulação. O que que é a simulação? A simulação é uma conversa, tá? Uhum. A partir dessa conversa que o cliente concordou com valores de entrada, taxa de juros, prestação, o que que eu vou fazer? Vou transformar essa conversa num crédito pro cliente. Vou colocar no sistema da Caixa e o sistema vai responder se essas condições da simulação estão aprovadas para ele adquirir o imóvel dele. Bacana. Caraca. Então, em qualquer dúvida, a melhor coisa é estar falar com procurando. A gente. Mas isso pode ser até uma pessoa independente do salário? Não, independente cada do salário. Cada caso é um caso. Cada caso é sempre um caso. Porque, primeiro, assim, vamos supor que o imóvel que a pessoa quer, a renda dela é mais baixa para isso. Nós vamos orientar ela de uma forma que ela vai construir um relacionamento com a Caixa, orientar como que essa renda dela vai ser, se é suficiente só com a dela, se vai precisar juntar renda com um companheiro, que hoje em dia a Caixa não pede nem que tenha certidão de casamento. Só a pessoa namora, pode financiar junto. Mora junto, pode financiar. Tudo isso. Bacana. Tudo isso. Hoje em dia, tudo isso tá simplificado e a Caixa tá dando bem esse respaldo de ter um relacionamento com o banco para facilitar na aprovação do financiamento, tá? Principalmente agora, por exemplo, até a semana que vem termina o prazo do imposto de renda. Se a pessoa ainda fizer a declaração do imposto de renda, que a gente ainda tem mais uma semana e meia, e ela é um autônomo que não consegue comprovar a renda, ela tem 100% de aprovação no financiamento com o imposto de renda. É incrível. Legal, então nossa. Tá fácil hoje para tá a pessoa. Difícil, é só não ter o nome negativado. Só. É só tá com o nome limpo. E mesmo se a pessoa tem restrição, ela consegue fechar um consórcio. Se ela tem restrição e quer fechar um consórcio, o consórcio pode. É o único produto que pode. Por quê? Enquanto ela vai pagando o consórcio, ela vai limpando o nome dela. Quando ela quiser ser contemplada, ela limpa o nome e tem a contemplação. Olha! Então ela pode usar também pra limpar o nome. Pode. Não só pra limpar o nome. Ela pode fazer o consórcio até ela limpar o nome. Até limpar. Mas ela já vai pagando esse investimento, limpou o nome, ela é contemplada e pega a carta de crédito e compra o que ela quiser. Perfeito. Então, o consórcio é maravilhoso. Ele é. Um produto muito bacana. Paula, digamos assim, uma pessoa, ela tem o terreno dela, ela construiu a casa. Tá. Aí, ela ergueu e cobriu. O dinheiro acabou. E aí, como que eu faço pra terminar minha casa? A gente tá lá pra ajudar, com certeza, né? Pra isso também. Também. Término de obra. Término de obra também. Isso. Além do término de obra, hoje até eu tive uma situação de um cliente que eu tava resolvendo de dia. Ele me mandou mensagem e falou, Paula, eu tô pagando meu terreno. Ele comprou o terreno por uma loteadora. Tem bastante gente até, esses dias, tava mandando mensagem da Jossan. Por exemplo, do Santa Carolina 2, que lançou agora. Isso. Só a pessoa tá pagando o terreno. Isso. Só que o juros da loteadora, ele é altíssimo. Uhum. Tá? Juros caixa TR, super baixo. Então, o que ela pode fazer? Pegar o saldo devedor desse terreno, mais o valor que ela precisa para construir, a gente junta os dois e faz o financiamento dos dois. Ela vai pagar uma única parcela, muitas vezes mais ou menos o valor que ela paga só do terreno, e ela vai ter a casa dela pronta. Entendeu? Olha, interessante. Como é interessante você ir ouvir quem entende, né? É. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que procurar o profissional. Precisa. Precisa do advogado, precisa, não eu se automedique, precisa, vai comprar, precisa de um corretor. É sempre a gente, pode ser que não dá certo naquele momento, olha, o valor não deu, Paulo, obrigado, mas é importante, porque de repente você tá lá, passando o maior sufoco, achando que aquilo não dá pra você e tá tão perto de você conseguir. Perto e muito próximo. Muitos clientes falam assim, ai, Paula, mas eu achava que era complicado e vocês, fui lá e vocês resolveram tudo. Eu falo, gente, o trabalho de vocês é só trazer a documentação. O restante é tudo a gente que faz. E por que o trabalho do Casa Aqui é diferenciado de outros concorrentes que a gente tem na cidade, que executam um trabalho parecido? Porque a gente presta assessoria para o cliente de acordo com a necessidade dele. o cliente chega lá, a gente é transparente. Fala, ó, isso você pode, uhum. isso você não pode. E o cliente chega lá querendo, por exemplo, só um terreno. Ele sai de lá com o financiamento dele pronto, com a construção pronta, com uma pessoa para executar a obra dele também. Porque eu tenho vários parceiros. Não, é isso que eu ia te perguntar. Mas para eu poder... Ah, Paula, eu vou construir, preciso financiar minha construção. Sim. Eu tenho um arquiteto. Questão do projeto, vocês que analisam, que passam? A gente tem parceiros, eu consigo indicar para os parceiros, parceiros de anos de escritório, tem parceiro lá de 12, 13 anos, que eles estão acostumados a fazer tudo isso. E consegue embutir isso nesse valor? Consegue embutir. Por exemplo, o cliente vai lá, ele quer o projeto e ele fala assim, ai, mas Paula, não tenho tempo para cuidar de obra, dá muita dor de cabeça. Eu falo, eu tenho um parceiro que faz tudo isso. O parceiro faz o projeto, administra a obra, entrega a casa pronta, de acordo com o projeto que a pessoa escolheu, o acabamento que a pessoa escolheu, a casa prontinha. Você tem que trabalhar e pagar o financiamento. Exatamente. É tudo certo. Você vai, como que é com o menino que falou esqueci o nome. O menino que é parceiro nosso aqui da rádio também, ele falou. Da Autoé Construção. Ah, o Guilherme, né? Isso, uma graça. Ele sempre fala muito isso. A preocupação de vocês é ir trabalhar. Porque o seu tempo tem que ser lá pra trabalhar. Exatamente. E deixa que quem entende cuida do assunto. Eu falo e que é o nosso mesmo. Papel é levar a solução. É a solução ideal pro cliente. O caso aqui faz isso. E a partir do momento que é fechado, não tem nenhuma surpresinha depois, não, tem que pagar isso? Não pagar tem, não aquilo. Tem. Porque tem toda uma documentação que é feita, que esses engenheiros e arquitetos estão acostumados com isso. Uhum. Eles fazem da forma que o banco pede e entrega a casa de acordo com que o cliente, o valor dele, através do financiamento, né? Que ele pode. É óbvio que você assumiu um compromisso que Exato. Você quer a casa no padrão X. É óbvio que se você quiser outra coisa depois, você vai ter que pagar parte. E é o que eu falo muito. Ah, hoje não tá pra você fazer uma casa com 3 quartos. Faz com 2 e deixa o espaço pra ampliação do terceiro. Isso. Sim. O principal você já vai ter. Depois é só melhorar. Exato. Também penso assim. Muito. A área de lazer, deixa isso, pra, né? Pra depois. Eu tenho clientes hoje em dia que tem 2, 3 financiamentos com a gente. E estão pagando, ó. E quando a gente fala de financiamento, qual é assim, o nível da pessoa que mais procura? Se, vamos dizer assim, financeiramente falando, as pessoas com menos aquisição ou hoje tanto faz? Quem tem menor condição, olha, maior? Se fosse uns anos atrás, eu ia falar que era o pessoal com uma renda, menor. Poder aquisitivo um pouco menor. Menor. Hoje em dia, não. O pessoal de médio alto padrão tá procurando muita gente. Me surpreendeu desde janeiro até aqui. Porque os clientes que hoje em dia têm dinheiro, de repente, para construir, quase que terminar a casa, o que eles estão? Pegando dinheiro e investindo. Eles fazem o financiamento com dinheiro de rendimento, de investimento. Eles pagam a parcela de um financiamento. Hoje não tem aquele negócio assim, só financia quem não tem. Não. Construção alto padrão é o que eu tô tendo muita procura diariamente. Eu coloquei um outdoor ali na Avenida da Saudade, só com o WhatsApp, meu. Porque eu sempre coloco meu número, porque eu quero estar sempre para atender os clientes mesmo, né? E a procura do pessoal querendo construir em condomínio, comprar um terreno e construir, ou só comprar um terreno.